Claro, Exu! Salve seus sete encruzilhadas! Era madrugada, quando uma gargalhada na inclusa... Salve, poder supremo, Viscardi! Salve, poder supremo, senhor sete encruzilhadas! Muito bom, né, novamente, a gente contribuir... Não novos ensinamentos, né? Mas ensinamentos mais acessível, né? Aos filhos de fé da Umbanda. Porque se você for pensar, às vezes você entra numa casa espiritual e necessita de tantos os recursos espirituais para você entender que você tem essa força, né? Então você tem que estar preparado para albergar as forças dos guias espirituais, mas também precisa estar acessível ao conhecimento, né? Então, por essa razão que nós estamos trazendo esses conhecimentos que não são inovadores, são mais acessíveis, para que o povo também possa estar questionando e aprendendo mais sobre os orixás. Tá, e quando o senhor fala preparar para albergar as forças espirituais... Eita, tá passando uns caminhão aí na rua do mundo espiritual, hein? Então, preparado para albergar as forças. É, porque o filho de fé, ele não precisa só incorporar. Porque para ele fazer isso, ele tem que estar... fechado nas quatro paredes. Tá. Tá, e o conhecimento? E o que ele precisa praticar na Terra? Isso o orixá tem. O guia traz. O guia traz, por inspiração. É, então, ele precisa de mais dados, que a consciência que ele tem não remota, né, para a vida anterior, porque está ali guardado o conhecimento. Então, ele precisa de um conhecimento atual, para que chaves se abram desse passado milenar e que ele possa estar evoluindo através do antigo e o novo. O antigo é a outra vida. Né? Tá. Então, é isso que é mais fantástico, né, na vida de vocês. Porque vocês não têm essa lembrança. Quais os seus dons espirituais? Você não sabe disso. Não. Mas a partir do momento que você vai estar trazendo o conhecimento do hoje, que está escrito aí pelos antigos dessa vida que eu digo, você vai estar lembrando. E aí vai estar podendo praticar aí o que tem que praticar nessa existência. Eu, seu Sete, quando falei com o pai Joaquim de Aruanda lá atrás, ele... no comecinho quase, ele falou assim que, além da mediunidade de incorporação, você tem uma outra que é melhor ainda. E eu acho que ele estava se referindo a isso. Claro. Porque o médium ele não pode só se limitar à incorporação. Porque senão, a maior parte do que ele é bloqueado dentro da incorporação. Para que a menina possa trazer esses conhecimentos, ela não está incorporada. Então, a partir do momento que ela começa a buscar, através de seus questionamentos, mais provas eu dou para ela da existência desse mundo espiritual que ela desconhece. Entendi. E o que é fantástico nesse sentido, é que o conhecimento não é limitado. Por essa razão que eu sou contra, né, os conhecimentos hermeticamente fechados. É claro que não pode se dar pérolas aos porcos. É, e aí? Mas o conhecimento ele não é fechado, porque tudo vai mudando. Você vai presenciar muito isso depois quando a gente começar a trazer essa numerologia da Umbanda que vocês já deram o nome, né? Então, mas não vai ser um nome muito bom não esse, viu? Pode ser até numerologia na Umbanda, capaz de ser útil. Agora, da Umbanda acho que não vai pegar não, porque o povo ainda tá muito... É, não é, né? Mas olha, quando o senhor fala assim, a mediunidade funciona entre quatro paredes, o senhor se refere à precisão no momento da incorporação de toda a ritualística para proteção. É necessário haver incorporação abaixo de uma egrégora. Ah lá. Então, de repente, você não pode pegar e incorporar seu Exu na cozinha, seu preto velho na sala. Né? Existem locais que albergam uma proteção para as vossas entidades servirem aqui na Terra. Então, é por isso que eu falo quatro paredes. Então, por essa razão que a incorporação acaba também limitando o médium. É uma forma de limpeza? É uma forma de ampliação? É. Uhum. Só que o médium precisa estar usando outros mecanismos, né? Tá. De entrar em contato com as suas forças espirituais. Entendi. Então tá certo. Olha, eu vou aproveitar então, fazendo um gancho com a nossa última conversa, e revisar os orixás, os números, começar falando dos elementos. Uhum. Pode ser por aí? Pode, deve. Então tá. Se você quiser, você manda aí. Vamos lá. Então o senhor começou com Oxalá e deu o número 1 para ele. Sim. Ogum, 2. Iemanjá, 3. Iansã, 4. Oxóssi, 5. Ogum, Oxum, 6. Xangô, 7. Isso, perfeito. Então, Oxalá, Ogum, Iemanjá, Iansã, Oxóssi, Oxum, Xangô. Lembrando que, vamos repetir novamente para não dar bagunça na cabeça do povo. Vai lá. Guardião Seu Sete Encruzilhadas não está trazendo uma hierarquia. Não. Tá? Tá. Não é que Xangô está lá embaixo e que Oxum está ali, ou Ogum está no meio. Não é isso. Tá. Não é uma hierarquia. Estamos trabalhando com o quê? Com a quantidade. Porque é através da quantidade que é algo lá milenar, tá? Foi trazido para vocês. Então, nós estamos trabalhando com a quantidade para vocês entenderem tanto que vocês carregam na sua linha ancestral e tanto com o que o seu orixá quer que você faça nessa existência. Olha, entendi. Então, não pense que é uma hierarquia. Ah, Xangô está lá embaixo, então ele é o último. Não é isso. Então, nós fizemos aqui uma adaptação e eu tenho esse poder para estar trazendo conhecimento assim. Eita. Então, estamos fazendo essa adaptação para que vocês possam aí estar brincando com essas quantidades e estar entendendo o que o orixá quer de vocês. Porque entendi. Bate tudo muito certinho. Bate, né? Vou deixar para você agora uma lacuna. Nós precisamos, não agora, quando você puder, tá, com a menina no tempo dela, tá, a gente trazer também os dois orixás que você concebe e a menina também. Tá. Aí para quem, né? Porque tem um povo que está escutando, que concebe a linha de Iorimá e a linha de Iori. Isso. Então aí nós vamos também estar trazendo essa numerologia aí, para facilitar. Olha, que legal. Então, dá para fazer também usando os outros dois. Claro. Eita, vai ficar legal. Tá bom, então. Então, vamos continuar aqui. Então, uma vez que a gente tem... Essa seria a minha próxima pergunta e o senhor já meio que respondeu. Não é aleatório que esses números estão colocados nesta forma e Xangô vem por último e não por primeiro. Não representa uma hierarquia. Não, tá? Representa, mas não é aleatório. Eu firmei essa quantidade, porque quando eu firmo algo, é que já está escrito no astral. Já está escrito em algum local do astral. E eu, como sou um Exu, eu pego mesmo conhecimento para trazer para a Terra. A minha fala... Porque eu sou ladrão, todo conhecimento. Ué, eu tenho que dar as pérolas, né? Quem quiser fazer o colar, que faz. Entendi. Agora, e a crítica, seu Sete, de que o senhor está dando pérolas aos porcos? Mas daí você quer dizer em que sentido? Eu sou um pai de santo, passei por... Não é o caso, mas a pessoa que está ouvindo. Passei 25 anos da minha vida procurando esse conhecimento, agora você vai dar para todo mundo de graça. Esse é o problema dele. Porque aí ele vem dentro dessa linhagem fechada. Porque provavelmente o pai de santo dele fechou o conhecimento, só passou para ele, e falou para não passar para ninguém. Isso é um problema dele. Tá. Isso é um problema de vocês da Terra. Uhum. Você entendeu? É um problema de vocês da Terra. Tá. Mas é... Então a crítica, ela... Pode existir, tudo bem, né? Não é questão que não possa existir. As pessoas podem criticar e muitas vezes estarão certas porque passaram pela dificuldade para conseguir aquilo, mas não se deve se prender a isso mais, né? Se tu fosse preocupar com crítica... Eu sei, mas tô falando na posição da pessoa, né? Ela tem que abandonar esse negócio rígido, né? Porque agora é para todo mundo aprender. Se eu for ligar para crítica, uhum. O que eu falo? Tá certo. Então tá, daí a gente passou a dizer que tem o prenome e o sobrenome, né? O sobrenome fala da linha ancestral, não é assim? Uhum. E o prenome fala do quê mesmo? Fala do sistema. Ah, verdade, deixa eu até anotar aqui. Isso. Espera um pouquinho que eu vou pedir pra menina acender o charuto. Tá. Porque ela não acendeu, está pegando já a energia. Olha. Né? Porque ela está preocupada, eu não estou muito boa e eu não vou acender, mas eu estou mandando ela acender. Então, tem que... Senão não vai ficar bem, né? Não, claro. Mas... Então, deixa eu só pedir para ela acender. Tá bom, vai lá. É só acender. Acende está com zero. Ô, seu Sete, eu já anotei aqui uns 38 segundos de prorrogação, hein? Mas vamos lá. Então, o prenome fala do sistema. O seu pai e sua mãe escolheram esse nome, não é? É, isso aí. E é o nome que o sistema aceita. Você não é chamado de Jefferson Batista Viscardi. Não. Você é chamado de Jefferson. É. O sistema aceitou o Jefferson. Tá, entendi. E linha ancestral, então... posso falar. A linha ancestral é Batista Viscardi. É, isso. Então, tem, no caso, a soma, né, que a gente faz das letras. Isso. Então tá. Você sabe que você tinha que se preocupar também? Não só com o povo da Umbanda, né? É, ué. Porque alguém lá atrás estudou numerologia. Uhum. E cada letra tem uma quantidade. Uhum. Nós estamos simplificando isso. Entendi. Que nem a letra A é 1. A letra B, dentro da numerologia, é 2. E assim sucessivamente. Né? Sim, tudo tem significado. É. Nós estamos simplificando, nós estamos dando em cada letra a quantidade 1, que somando traz a força do orixá. Então, você tinha que se preocupar não só com o povo da Umbanda, você tinha que se preocupar com esse povo também que trouxe e implantou a numerologia. Tá, mas eles não vão ficar chateados. Se eu fosse também me preocupar com crítica, eu ia estar lascado, né? Porque o povo me vê com chifre tridente. Não, tá certo. Mas assim, quando eu falo crítica, o que, que o senhor tem de mensagem para a pessoa que critica, mas assim, achando que ela tá certa, porque foi mesmo difícil para ela conseguir? Não limita. Então, é. não limita. Né? Não pode limitar. Quando você limita que o seu conhecimento é certo, vai entrar o quê? A lei dogmática. Ah, entendi. Claro. Não pode limitar. Não pode, né? Porque a pessoa faz isso com medo de que ela não vai ter o suficiente amanhã e os outros não vão querer mais procurar ela para o conhecimento. Claro. Né? Então não precisa ter esse medo e deve confiar nos guias dela. É que nem os homens primitivos, né? Ah. Da época. Uhum. Eles eram como crianças. Eles tinham dificuldade de entender que a Terra era redonda. Se você dissesse ao homem primitivo lá, que a Terra é um planeta com um firmamento pela gravidade, ele não ia entender. Não ia mesmo. Mas era uma verdade, não é? É verdade. Uhum. Então, essa explicação, que o planeta faz parte de um sistema solar, seria uma compreensão inacessível para ele. Tá. Então, o primitivo sabe, por sua experiência, que tudo... pelo pensamento do homem primitivo, que tudo tem que repousar em alguma coisa. É. E certamente ele ia achar que o planeta dele seria aquele local em qual ele vivia. Uhum. Então tudo é a limitação. Tá. Então o local que ele vivia ali, para ele era aquele planeta. Uhum. E para ele, esse mundo... era só onde ele pisava. Uhum. Claro. Então, explicar, portanto, que a Terra, onde o homem primitivo via, andava, dormia, e que essa Terra girava numa velocidade incrível, era inacessível. É. Realmente. Então, o que acontece com o conhecimento? Se ele anda naquele conhecimento e não vai além, não tem como ele conceber as verdades aí que estão trazidas pela espiritualidade. Através de um preto velho, de um caboclo, ou de um Exu. Uhum. Então, tudo depende do que você traz na sua limitação. Tá certo. E, então, vamos lá. Passamos pelos orixás e o número que... cada um tem. O senhor esclareceu que não é hierarquia, não é que um está acima do outro. Cada um tem a sua função e o número especifica somente a função de cada um. É, o que ele teria que estar trazendo como experiência na Terra, né? Para facilitar um pouco. Então vamos lá. O prenome fala do sistema. O sobrenome fala da linha ancestral. Sim. E a data de nascimento fala o que o orixá quer que faça. É. É, na realidade, a data de nascimento, ela vai trazer para você, é como se fosse uma facilidade, né? Porque você tem o nome do sistema, né? É. Então, vamos dizer que o seu nome, vamos explicar assim. O seu nome, o que o sistema colocou, seria o seu andador. Andador. Então, você tem um andador para você ir para onde você quiser. Ah, entendi. Mas você precisa do combustível. O carro, tá. Do bom combustível. Então, a sua data de nascimento é o seu combustível. Se você pegar e usar 10 moedas do seu combustível, você vai andar pouquinho. Mas se você colocar um combustível bom, né, encher o tanque do seu andador, você vai muito longe. Entendi. Então, a data de nascimento é o seu combustível. Você usa se você quiser. Tá. Ó... deixa eu ver se eu entendi. O prenome, que é o sistema, é o tipo de carro que eu tenho. A data de nascimento é o combustível e a linha ancestral é o bagageiro cheio de porcaria. É a estrada. Ah, é a estrada? É a estrada. Olha. Por quê? A estrada não começa a partir da onde você coloca o seu andador. Verdade. Atrás de você tem uma estrada e na sua frente tem outra. Tá. Na maioria das vezes, o seu andador não percorreu toda a estrada que está lá atrás, mas vai percorrer as estradas que estão na sua frente. Você não sabe o que aconteceu lá na estrada, lá atrás de você. Muitos podem ter morrido, podem ter batido o andador, tá. Pode ter parado no meio do caminho. Ah, entendi. Seria, então, talvez, a linha ancestral, as experiências que você teve com o seu carro ao longo da estrada? Sim. Ficou mais? É, tanto você e os outros. Ah, entendi. Tanto você quanto os outros. Né? Porque quando se fala linha ancestral, você está aqui hoje porque alguém lá atrás contribuiu para a sua existência nesse exato momento. Então, como? Você, né? Você tem avós, você tem bisavós, eles contribuíram. Tá. O seu nome é Batista Viscardi. É. Então, se tem que tomar muita importância na sua linha ancestral. A maior parte das religiões, tá, que falam, que cultuam, que acreditam no poder dos ancestrais, são religiões extremamente fortes nesse planeta em qual vocês estão. Entendeu? Entendi. Então, no caso, se eu tenho no nome do sistema Ogum, na linha ancestral Oxum, Iemanjá no combustível, se Ogum é batalhador, para eu alcançar um objetivo, eu tenho que colocar o combustível de Iemanjá, que é o amor incondicional. É. E provavelmente, como Iemanjá traz o amor incondicional, você, a pessoa irá trazer divergências de pensamentos, né? Pessoas que vão trazer tanto para você aquela coisa de amar e odiar ao mesmo tempo. Né? Muitas diferenças. Entendi. Então, aí é isso que você vai ter que amar o bom e o ruim. Aquele que tem que ser entendido é aquele que você não entende, mas da mesma forma você tem que amar. Entendi. Nossa. Não é fácil para o ser humano, né? Não. Não é fácil. Não é. Ainda mais que esses pensamentos que vocês têm divergentes, não é fácil. Mas parece que a gente vem equipado com essa capacidade. De amar? Quando você tem Iemanjá no combustível? Sim. Olha lá. Se tem, sim. No caso, a menina é o qual o número que ela falou que é do aniversário dela? Né? Ela é Oxóssi. Oxóssi, mas Oxóssi não é do sistema já? É, o Oxóssi também, ela traz duas vezes, tanto no sistema como na data de nascimento. Então, ela está trazendo essa parte de doutrinação, né? Tá. E na data de nascimento, ela traz isso também como combustível. Então, por isso que é muito fácil ela trazer o novo. Ah. Porque não é só doutrinação de conhecimento, né? Claro, claro. Porque um bom doutrinador, além dele ser um excelente professor, ele quer buscar, né? Ele não se aquieta com o conhecimento ali parado, hermeticamente fechado, né? Se fosse assim, ela teria estado em uma outra casa espiritual e estaria trabalhando como médium. Não como uma autoridade espiritual. Então, os porquês dela é o combustível de Oxóssi. E aí, além disso, ela é mãe, ela é esposa. Então, ela também tem que ser uma doutrinadora. Uma das lições básicas, a principal que nós pedimos para ela, por ela ser filha de Oxóssi, por ela trazer esse combustível de Oxóssi, é que ela tenha esse equilíbrio como mãe, como esposa, e que a família dela possa refletir aos filhos de fé da casa. Entendi. Então, as pessoas podem também estar trazendo no sistema e na data de nascimento, que é o combustível, o mesmo orixá. Facilita? Facilita. Mas também não ia adiantar nada se não fizesse nada, né, meu filho? Tá, entendi. Dá pra gente imaginar também, seu Sete, uma analogia que a gente pode fazer. Por exemplo, eu tenho na minha frente um robô, ele é guerreiro. Então, o jeito que o robô vai ser feito, tipo com uma armadura, ou no caso dela, vai ser um robô que vai ter um óculos, uma aparência de estudante, o meu vai ser de lutador. E aí eu vou colocar um programa nesse computador, nesse robô, que no caso meu ele tenha ele precisa utilizar o jeito dele de ser de guerreiro, mas com a programação do amor incondicional, e o dela ela tem que usar com a programação do conhecimento. Sim, é Tá? isso mesmo. Assim também dá. É. Entendi. E Agora, vamos fazer uma outra soma. vamos. Você soma o que deu do sistema Do mais, sistema. e o que deu, né? Que nem no caso da menina, deu 5, né? Que é do sistema. E depois deu lá 2, que é Isso. do ancestral. Então, você soma o seu. O dela deu 5 mais 12. Soma o seu. Soma essas quantidades aí. Tá. O meu deu 9 e 6. Então dá 15. O dela Tá. dá 7. É. O seu deu 6. O meu deu 6 no. Ah, é. Tem 1 mais 5. É, dá 6. Deu 6. É. Tá. Então, você somando, né, a soma do nono e a soma da linha ancestral, Tá. vocês vão ter o quê? O que vocês vão conquistar nesta vida atual? Olha. Bom, no meu 6 é É o outro. Xum. É o Xangô. E o Se dela você 7. disser, no caso dela, é Xangô. Então, o que você vai conquistar? Se você fizer essa lição direitinho nessa estrada com esse andador, você vai conquistar as bênçãos de Oxum. Que é o quê? Oxum traz justamente isso. É a implantação da realização. Dinheiro, né? Da beleza, do prazer. Então, se você fizer essa lição direitinho, nessa existência, você vai ser aquela pessoa que possui bens, é extremamente, tem esse campo de atração, as pessoas gostam muito de ficar ao seu lado. E é o bel prazer mesmo. É a beleza interna e externa. Eita. E o dela No caso dela, é Xangô. Xangô é 7, isso. E Se aí? no caso ela cumprir direitinho, ela vai ter a justiça perante ela. Então, se ela entender o poder que ela tem, qualquer coisa, que ela não precisa lutar muito, qualquer coisa que ela manifestar, vai ter na terra. Nossa. Fora a proteção, né? Fora a proteção espiritual. Entendi. Então, vamos dizer, para você ter entendimento, já que nós estamos falando da menina, até para facilitar para você entendimento, para as pessoas que também estão nos escutando. Tá. Então, vamos dizer que ela cumpra direitinho, e agora com a idade na Terra de 50 anos, ela queira parar de trabalhar espiritualmente. Ixi. É uma opção. É. E ela se dedique a trazer mensagens, né, hermeticamente fechadas para dar para as pessoas. Isso ela pode fazer. Vamos dizer que ela queira se retirar, que ela queira trazer um tempo de silêncio de 2, 3 anos aí, para trazer novos conhecimentos e parar de trabalhar espiritualmente. Isso ela pode também. Tá. É direito. Vamos dizer que ela queira morar lá no. Lá no, numa cidadezinha lá, onde você quiser, bem longe. Tá. Direito. Porque ela já cumpriu a na vibração de Oxóssi e de Ogum. Ela já trabalhou, ela já entrou no equilíbrio das demandas internas, ela já constituiu a força sagrada de Oxóssi dentro dela. E aí Xangô dá o direito para que ela possa se autopresentear com o que ela deseja aqui na Terra. Entendi. Então, esse número que é a soma do nome e do sobrenome é a conquista. É a conquista. É a conquista. Tá. É o que vai acontecer se você fizer direito a sua encarnação. É. Porque não seria justo, presta bem atenção, que nem ela traz Oxóssi e Ogum, né? Até quando ela ia ter que estar, né? Sobe a montanha, olha para cima, sobe a montanha até 60, 70, 80 anos, 90 anos. Uhum. Tem que entrar um intermediador para falar. Vamos dizer que fosse Iemanjá aí no meio para ela. Para esses exemplos, né? É. Vamos dizer que seria Iemanjá. Ela poderia, olha, daqui para frente, eu só vou trabalhar por doação. Ela poderia, naquelas terras longe, como ela está fazendo agora, morar lá e só trabalhar através do amor incondicional. Se fosse Iemanjá, onde? Na conquista? Na conquista. Tá. Vamos dizer que fosse Ogum, aí ela estaria ferrada. Mas tem a ver com a idade? Vamos dizer, no caso, o meu é Oxum. Não, não tem nada a ver com a idade. Então tá, com o meu sendo Oxum... Se ela tivesse Ogum aí, ela ia ter que continuar construindo. Eita. Ah, mas tem força para isso. Não é nada sacrificante. Ah, tá. Não é nada sacrificante. Vamos, então, se ela tivesse Ogum, ela ia ter que estar construindo. Uhum. Entendi. Sai daqui, constrói um outro ali, depois vai constrói outro ali, e templos e templos e templos. Se ela tivesse Ogum. Uhum. Bom, vamos... Então tá, vamos tratar um pouco disso daí para outras pessoas que estão ouvindo também. Então o nome, o número se acha com a somatória do seu primeiro nome. Se o primeiro nome for constituído de duas, né, de um par de nomes, por exemplo, Márcia, Cristina, então soma tudo e depois o sobrenome também soma tudo, né? Então é a soma do Márcia, Cristina, no meu caso Jefferson, o meu deu 9. E o sobrenome é Batista Viscardi, e o meu, somando tudo, deu 6. Né? Cada letrinha tem o um valor de 1 nessa somatória. Né? Vamos dizer que nessa soma, tenha dado, por exemplo, que nós não falamos, vamos dizer que aí na conquista, traga Inhansã. E aí? Né? Inhansã tem essa particularidade. Para que possa subir na outra montanha, tem que terminar a outra. Uhum. Então, vamos dizer que você tem a Iansã como conquista. Então, você tem um grande emprego, você tem uma empresa, uhum. Você construiu uma empresa. Uhum. Você queira abrir, vamos dizer, fala um outro comércio aí que eu não sei bem. É uma pizzaria. Tá, uma pizzaria. Para você abrir essa pizzaria, você tem que trazer a estrutura perfeita e aí você vai para a pizzaria. Uhum. Essa empresa sua, você tem que herdar para os seus. Porque Iansã, ela tem essa particularidade. Ela traz para ser, como que vocês dizem? Realinhado, não? Como que vocês dizem? Estruturado. Ela é estrutura. Uhum. Então, Iansã, ela precisa passar, precisa semear. Então, você teria que passar essa empresa para os seus herdeiros, aí você abre a sua pizzaria, o seu nome vai estar sendo firmado, porque o sistema vai ver, nossa, o Viscardi tem essa polaridade de estruturação de uma empresa, agora vai para uma pizzaria, agora vai para um outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Seu nome estaria sendo escrito dentro do sistema. Entendi. Que nem isso que você faz. É. Você está fazendo esse diálogo com os espíritos. Se você tivesse atenção, você teria que estar no ápice desse trabalho para poder, de repente, estar escrevendo um livro. Se você for fazer as duas coisas ao mesmo tempo, na vibração da conquista de Ansan não dá certo. Se dispersa. Entendi. Então, vamos citar esse exemplo Porque com os outros. a tempestade, Olha lá. o vento bravo de Ansan, não vem aos pouquinhos, não, vem uma vez só, plum, para construir. Entendi. Aí fica um tempo, depois vem de novo. Que é isso, é extremamente positivo. Porque quanto mais você constrói na sua terra e traz a sua vibração Batista Viscardi para os seus herdeiros, mais força você vai ter no astral. A sua história vai estar sendo mantida, mesmo que você não esteja nesse plano terra. Entendi. Então, vamos começar pelo número um, Oxalá. Se eu tenho Oxalá na minha conquista. Tá. Oxalá na sua conquista é o que é mais fácil, né? Quer dizer, fácil pelo lado positivo. Porque Oxalá na sua conquista, você não absorve energias negativas. A menos que você polarizar uma, né? A menos que de repente você achar que a sua vida não anda, porque mandaram uma demanda contra você, fizeram uma macumba para você, enterraram um sapo com o nome, seu nome. Aí é diferente. É diferente. Agora, quem tem Oxalá na conquista, você não tem nada que contribua para os seus processos na Terra. Nossa. Nada. Não existe energia negativa na quem tem a conquista na vibração com Oxalá. É por ele e por ele mesmo. Ele que tem que fazer as coisas. É Então, extremamente dócil, é extremamente sensível. É extremamente, as pessoas querem ficar próximas. ah, lá. É conquista, é recompensa o nome, não é? É, vamos mudar isso aqui, recompensa. Porque É que é assim, eu trago conhecimento, você vai adaptando aí, meu. Você isso. vai adaptando aí. Como recompensa. É isso. Então, a recompensa que se ela acabou em Oxalá é assim, é tudo maravilha, uma vida espiritual. Seria isso? Seria isso, é. Tá. E se eu É tenho. tudo muito fácil, entendeu? Se a pessoa abre um espaço ali, um templo, um centro, uma casinha espiritual, vai muitas pessoas, vai estar tendo ataques, pode trabalhar com cura, que está certo, a menos que ela não polarize o pensamento achando que é coisa ruim. Tá, tem sempre isso, né? Vamos lá para a próxima, número 2. A recompensa de quem tem Ogum na somatória do prenome e do sobrenome. É, Ogum seria como se fosse o viajante na vida, né? É aquele que pode conquistar o mundo inteiro, viajar pelo mundo inteiro, né? Que eu acho que é a palavra mais certa para você entender. É aquele que pode estar albergando o que quiser, mas dentro dessa batalha da conquista, a recompensa de Ogum é justamente essa. Quanto mais ele quer, mais terá que ter a batalha e mais terá as conquistas. Então, Ogum, ele traz isso. Ogum é um viajante. Viajante que guerreia, né? Você não consegue prender Ogum de jeito nenhum, ó, você vai ter que ficar aqui, desse jeitinho. Não. Ogum já sabe porque ele quer dominar ali, ele quer aprender aqui, ele sai para cá, vai para lá. Então, a conquista, a recompensa de Ogum é justamente isso. Viajar pelas experiências do mundo. Viajar pelas experiências humanas, né? Porque Ogum é o único que consegue se infiltrar nas energias negativas do ser humano, perceber as energias negativas do ser humano. Então, Ogum, ele faz isso. Ele viaja. Entendi. Então, quem tem Ogum na recompensa, a promessa é uma vida de viagem quando conquistar o cume. Tá. Viagem não só de, né, mas Uma liberdade. uma liberdade, né? E relacionada com o movimento. O movimento, Tá, né? entendi. O que algum quer fazer, ele pega e faz, vai. Vamos lá. Quem tem como promessa de recompensa Iemanjá? Aí é o seu, né? O meu é Oxum. Ah, o seu é Oxum. Iemanjá é meu combustível. O Iemanjá que é o combustível. É. Quem tem como recompensa Iemanjá? É. Iemanjá é aquela que vai firmar a família. Ah, né? Entendi. Tá. Ah, mas vamos dizer que não, essa pessoa não quer casar. Mas Iemanjá tem o firmamento da família. O lado pai, mãe, filhos, tios. E também, principalmente, extremamente amado pelos amigos por onde passa. Ah, coração de mãe, né, em pessoa. É. Entendi. Então, a promessa para quem alcança a recompensa como Iemanjá. Só que eu quero que você coloque tudo isso negativo. Negativo. Porque a recompensa é muito, não é acessível, né? Uhum. Não é 100% acessível ao ser humano. Uhum. O que então, tudo isso que eu estou falando no positivo, vocês aí refletem no negativo, que nem Iemanjá. Iemanjá, provavelmente, como recompensa, vai trazer, você vai ter processos familiares, você vai ter dificuldade de implantar relacionamentos. Você vai ser sempre traído. Eu sou um Exu, não posso ficar falando só de boa, né? Só de florzinha branca. Não, mas peraí. Nesse dia manjar, então, o lado negativo, ou seja, a recompensa que você vai ter se você não fizer a lição direitinho. É, claro. Entendi. Que tem o positivo, tem que ter o positivo também, né? Tem o negativo e o positivo. Mas vamos em Iansã. Iansã, o senhor já falou. Vamos para Oxóssi. Oxóssi é o número 5. Oxóssi, como recompensa, ele não é um doutrinador? É. Então, se ele fizer a lição direitinho, ele vai ter o posto mais alto no sistema. Ou ele vai ser um excelente juiz, ou vai ser um excelente professor e vai ser reconhecido, ou ele vai ser doutorado em alguma coisa. Uhum. Ou vai ser um excelente pai de santo que todo mundo vai conhecer ele, né? Que legal. Muito bom. E Oxum, então... Como assim? Escrever um livro, todo mundo vai correr atrás para ler. Nossa. E vai ter seguidores, né? Porque Oxóssi, ele tem seguidores. Uhum. Claro. Agora, Oxum, a gente sabe que tem a ver com a sedutora, que o elemento... O bel prazer em relação ao dinheiro. Entendi. E o que o dinheiro proporciona como recompensa. Ele vai ter. Que é a estabilidade financeira para obter, né, o bel prazer da vida. Mas isso como recompensa, né? E se ele não fizer certinho... Já vai saber como tá lascado no financeiro, né? Chibata já vem de longe. Já. É. Tá certo. E se eu tenho... Xangô. É a recompensa de se fazer que lhe é de direito. Esse é bonito, né? Ah. Esse é bonito, né? Porque... Uhum. Aí, por isso, aí a gente entra, vamos pensar um pouquinho, Xangô, tá, naquilo que você me perguntou anteriormente sobre missão. É, ué. Lembra que você falou? Uhum. Missão espiritual? É. Ou você não se lembra? Lembro. Lembro, sim. Então, se a pessoa tem uma missão espiritual, se ela tem como recompensa Xangô, se ela tem uma missão espiritual de ajudar os outros, porque esse era o seu pensamento. Quando você me fez a pergunta, você teve esse questionamento. É, foi mesmo. Se a pessoa tem uma missão espiritual de ajudar os outros, se ela entra na vibração de Xangô, ela pode se permitir a fazer outras coisas, porque ela já exerceu essa ajuda aos outros, que para mim não é uma missão, mas ela já trouxe essa ajuda aos outros, ela faz o que ela bem quer fazer com essa força espiritual que ela tem na Terra. Uhum. Se ela quiser ficar lá no meio das plantinhas, emanando energia de cura para as plantinhas, já bem, ó, que bonito, né? Ninguém faz isso, né? Não, não faz. Tem alguém que faz isso? É, deve ter, mas não conheço. Plantar, olha, vou até dar ideia para o menino. É. Não, porque ela gosta de questionar. Uhum. Ela gosta de testar. Eu vou falar assim para ela plantar uma parte de ervas, uhum, e nem olha para a cara das ervas. E outra parte das ervas, eu vou mandar ela emanar passes magnéticos com a luz. Ah, já fizeram esse teste, seu Sete. Ah, já fizeram? Já fizeram. Deu que uma murchou rapidinho e a outra deu fruto. Agora, tem um livro, seu Sete, que eu até vou dizer, chama Profecia Celestina. Eles criam todo um jardim e eles mandam os pesquisadores passarem o dia por lá pesquisando, mas todo dia eles vão nesse jardim e emanam energia positiva. Os alfaces, assim, eles nascem assim, bem grandão, assim, super gigante. Umas coisas assim, fascinantes. Mas já fizeram isso? Bom, é uma sugestão que tem no livro. Aqui existe o estudo. Tem o livro, ah, entendi. Tem o livro. Agora, aqui tem estudo na Terra que já fizeram isso sim e viu que realmente influencia na saúde da planta. Olha isso, olha, já pensou você emanando aí uma erva aí de cura, né? Uhum. Através dos passes magnéticos e a pessoa também tomar, né, um chá dessa erva. Olha, olha, eu vou pedir para ela fazer isso. Ela já tem muito tempo. É. Eu vou passar esse livro para ela depois. Olha, mas então voltando aqui nos orixás, o senhor já falou então de todos no que diz respeito à recompensa, que é a somatória do nome e do sobrenome, mas o senhor não falou de todos no que diz respeito ao nome somente. Vamos passar por todos eles rapidamente? Tá. Só o nome? Só o nome do sistema, que tem Oxalá. Como é que funciona? Tá. O nome no sistema, o que a pessoa vai ter? É o carro dele. É o carro dele, né? Isso. Então vamos colocar. Ah, tá. Entendi o que você quer fazer. É. Tá. Aí é só uma palavra: fé. Agora presta atenção. Não é fé. Não é fé, presta atenção. Não é fé no espiritual. Estamos falando do sistema. Fé em si. Tá. Tá? Aí será que eu vou conseguir passar em determinado exame? Teste, né? Não sei como vocês falam. É. Prova, né? Prova, isso. Será que eu vou conseguir fazer isso? Uhum. Fé em si. Fé. Ogum. Ogum. Ogum, ele vai trabalhar justamente com os conflitos internos que ele tem. Da sua criança interior. Então, teve muitos processos aí quando na infância. Você está escrevendo, meu filho? Não, sabe o que eu estou pensando? Eu acho que eu fiz a pergunta errada, seu Sete. Porque Ogum, no caso, quando a gente tem Ogum no nome do sistema, isso significa que somos lutadores, não é assim? É, que são lutadores. Entendi. E quando eu tenho Oxalá, quer dizer que eu sou uma pessoa que tem fé. Tá, mas eu tô falando então pelo lado. Porque vocês não conseguem. Eu tô falando pelo lado negativo porque vocês não conseguem. Tá, você quer falar no lado positivo. Tá. É. Então, Oxalá é fé. Fé. Fé em si. Tá. Se eu sou. Ogum é guerreiro. Guerreiro. Então tá, tem que estar sempre construindo as coisas na terra. Tá, e Iemanjá? Iemanjá é amar todas as diferenças existentes. Entendi. Iansã? Iansã é justamente se defrontar com o que pensa. Então sempre pensar positivamente. Entendi. E Oxóssi? Oxóssi é aprender, o aprendizado. Quanto mais conhecimento, melhor. Sim, caçador. Eu queria falar tão negativo, mas você só quer falar no positivo. Não, mas a gente volta falando se o senhor quiser. Não, bora. Oxum. É. Oxum é saber trazer a liberdade financeira, do dinheiro. Uhum. Se utilizando da beleza, tanto interior como exterior. Como exterior. Tá. Mais a beleza, nesse caso aí, o sistema, mais a beleza exterior. Exterior, tá certo. Tem que estar trabalhando, movimento, né? Não vai ficar engordando aí. Não. Muita coisa tem que estar fazendo para o físico. Entendi. Xangô ou justiceiro? É, Xangô é o justiceiro, saber, né? Separar o joio do trigo, né? Não ficar. Xangô aí, nesse nome, traz essa particularidade. Eu vou ter que falar do negativo, meu filho. Fala, fala. nesse sentido, tomar muito cuidado com as leis da terra, né? Uhum. Nome, para não trazer processo no nome, papéis, documento, né? Uhum. Ele tem que estar em entendimento das leis da terra. Entendi. Então, e o sobrenome, uhum, né, também, por sua vez, também traz essa mesma vibração. Não, não precisaria estar nós repetindo isso. Ah, tá. Tá? Não, agora no sobrenome o senhor vem falando os negativos, porque o sobrenome é aquilo que a gente tem que resolver da linha ancestral, não é? É isso mesmo. Então vamos lá. Oxalá. Oxalá é o pai. Eu falo no nome no negativo, porque vocês já negativam o nome no sistema. Mas vamos lá. Oxalá é o elemento do pai. Então, qual que é o negativo do Oxalá, se eu tenho no sobrenome? O que, que quer dizer isso? Não, nós vamos para o nome de novo. Senão você não vai entender. Ah, tá. Vamos. Tá. No nome. Uhum. Vamos para o negativo do nome. Tá. A fa... não tem a fé em si. Ah, entendi. Ogum. Ogum, lutador. Ele tem conflito pesado interior. Tipo o quê? Conflito da educação da sua infância. Sequelas emocionais da infância. Tá. Iemanjá. A grande mãe. A grande mãe. Baixa estima. Baixa estima. Entendi. Yansan, tem um temperamento que ninguém aguenta. A guerreira. Só fala bosta. Não sabe fechar a boca. Em vez de ficar quieto para escutar a verdade, perde a verdade. Ai. É, Oxóssi, tem uma deficiência muito em aprender o novo. Uhum. Dificuldades escolares. Dificuldade de estar conhecendo, né? Aprendendo. Limitação, né? Tá. Digamos assim. Oxum, é claro. A sedutora. Processos do dinheiro. É aquela que gasta muito. O homem que gasta muito. Não sabe guardar dinheiro. Ou se não, entra nos vícios, né? Do dinheiro, né? Pega o dinheiro e não tem o autocontrole. Nossa. Tá certo. Xangô? Xangô é essa particularidade que eu falei das documentação, dos papéis da terra. Tá certo. Agora, na linha ancestral, é outra coisa. Ah, porque lá. A linha ancestral pega o negativo da corrente dos antepassados. Vamos lá, então. Com Oxalá. Ah, você tá escrevendo? Não, mas eu tô gravando. Ah, é? É. Assim os outros ouvem. Esses mecanismos de você. Então, quem tem na linha ancestral, Oxalá. É. Foram avós, bisavós, que foram excelentes médiuns na Terra. Mas caíram. Ixi. Caíram. Ou foram obsediados. E por essa razão, os seus descendentes não querem nem saber desse dom espiritual. Ixi. Qual que é o seu? O meu é o Oxum. Ah, tá. Então não chega lá. Chega lá. É, o próximo. Ogum. Isso, Ogum, número 2. Ogum na linha ancestral. É. Foram antepassados que construíram, tiveram muito dinheiro e perderam tudo. Ou venderam a preço de merda, perderam tudo. Uhum. E trouxeram um processo negativo que foi se arrastando. Nossa. Iemanjá. Iemanjá traz justamente o processo família. Então é uma... É o negativo dos relacionamentos. Tá. Tá? Então, teve traição, ou teve separação. Então, são esse lado de relacionamento entre homem e mulher, família. Tá. Yansan. O lado negativo ancestral de Yansan é justamente... aquelas mulheres extremamente fortes na família. Então, as mulheres que fizeram a história da família. E os homens, por sua vez, ficaram apáticos. não conseguiram construir nada financeiramente. Então, é uma linha ancestral descendente do lado do dinheiro. Ah. Então, vamos dizer, que nem na família, que a menina não é Iansã, mas na família da menina é muito matriarcal. As mulheres são muito fortes. A maioria dos tios, dos avôs, tudo morreram primeiro. A avó dela era uma matriarcal. A mãe dela era matriarcal. Uhum. Então, não se tem essa construção do lado do homem. Quem manda é a mulher. Então, a dificuldade de se ter uma estrutura na Terra também trouxe para ela esse lado negativo. Se ela fosse de Iansã, só estou dando para uma explicação para ela, porque ela não entendeu o que é a linha ancestral de Iansã no negativo, no firmamento ancestral. Então, estou te dando essa explicação para que ela possa entender também. Tá. Você entendeu? Sim. Sim, senhor. Então, vamos, pai, é que ela não entendeu, por isso que eu tive que falar essa foi história. Bom. Foi bom, foi bom. Oxóssi. Próximo é número 5, isso é Oxóssi. Oxóssi, todos, né? Todos são aptos na linha ancestral para serem reformadores do planeta. Então, quando se tem na linha ancestral Oxóssi, é muito parecido com a força de Oxalá, mas não é pela fé. Oxóssi representa a busca do conhecimento para trazer a renovação na linha ancestral. Então, por exemplo, o avô, o pai, eram extremamente arcaicos. Eu não vou falar essa palavra, senão o povo vai me crucificar. Traziam religiões mais, como falar, mais fechadas. Não queria falar essa palavra. Menos aberta. É uma religião mais fechada. Que nem a menina, se ela tivesse na linha ancestral dela, Oxóssi, os avós dela seriam de uma igreja mais fechada. Uhum. Mas eu não posso falar. Vamos ver aí, meu filho, que se você entende o que eu estou falando. Tá. Não posso falar arcaico, mas já falei. Já falou. Mas uma religião mais dogmática, mais com regras. Uhum. Então seriam, sabe aquelas religiões que não pode cortar cabelos, ficar, as mulheres têm que usar aquela saia comprida? Isso, sim. Tá, na linha ancestral tem isso. Uhum. Na linha ancestral de Oxóssi não entra, tem médiuns, mas não são aceitos. Eles não aceitam a mediunidade. Olha. Então estão extremamente fervorosos dentro da Bíblia sagrada aí. Graças a Deus. Uhum. Graças a Deus, é. Tá bom. E aí? Você tá entendendo? Sim. Deu pra você entender? Deu. Aonde deu. Eu quis chegar? Sim. O Oxóssi, que é o número 5, né? Parece que o negativo dele é que ele vai ser uma pessoa, como se dizia assim, irresponsável, inquieto, impulsivo, instável. Não tem ansioso, não é isso? Não. Oxóssi, na linha ancestral, vamos dizer, eu vou falar logo para você entender. Você fala, não entende. Fala. É como se, de repente, o seu avô fosse de uma religião evangélica extremamente arcaica. Entendi. Dogmático, né? Ortodoxo, que chama. Justamente. Fala. Justamente. Tá certo. Justamente. Entendi. Que não aceita de jeito nenhum. É aquele que quando é 6 horas da tarde tem que apagar tudo, que não pode falar mais nada. Tá certo. Você tá entendendo? Uhum. Que usa a palavra de Deus de uma forma dogmática. Uhum. Que não, a mulher não pode cortar cabelo. A mulher não pode fazer isso. Tá, entendi. Você tá entendendo? Ficou claro. Ficou. É, isso é, eu não queria chegar nesse, né, dar nome burro, mas tipo, senão você não tá entendendo. É, eu, só pra exemplo. A já tinha entendido. Não, mas só pra exemplo, só. Então, vamos lá. Mas foi bom, tá vendo? Expandiu. Vamos lá pra Oxum. É, Oxum na linha ancestral negra tem a ver com isso. É o povo que trabalhou e não respeitou a lei do dinheiro. Então, não empreendeu nada. O pai não tem nada, a mãe não tem nada, o avô não tem nada, os avós saem assim por trás, não construíram nada. O seu é Oxum, né? Meu é Oxum. Então você veio para construir. Você veio para construir. E Xangô? Mas essa construção não é só necessariamente no que diz respeito ao dinheiro, né? Às vezes não construiu uma moral rica. A moral rica tem a ver com Oxóssi. Ah, então, é um ponto negativo do passado de Oxóssi, então. Oxum tem a ver justamente com essa parte mesmo do bel prazer do dinheiro. Então não construíram nada, não fizeram nada. Tá certo. Ah, e Xangô? Trabalharam, trabalharam, trabalharam, trabalharam, trabalharam. Não fizeram nada. Aí você vem com isso, para fazer justamente essa conquista. Tá. Entendi. Xangô. Xangô é uma da linha ancestral, digamos assim, pesada, porque está escrito aí processos pesados no sentido do negativo. Uhum. Então, a maior parte dos insucessos que tiveram foi por conta de demandas pesadas, negativas ou trevosas, para você entender melhor. Tá. Então, vamos dizer que na linha de Xangô aí, o avô era alcoólatra. Tá, ele não era alcoólatra só simplesmente porque ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra porque também ele era obsediado. Vamos dizer que, de repente, o avô batia na avó. Ele não era só esse homem com pensamento perverso, porque ele era também obsediado por energias trevosas. Tá. Então, vamos dizer que a casa lá não vai para frente. A casa não anda, não tem moeda. Então, também é por conta que tinha energia, eles eram vítimas de energias trevosas. Tá. Normalmente, quando se tem Xangô nessa linha ancestral, lá na frente, pelo nome do sistema, ou se tem Oxalá para consertar isso, ou se tem Emanjá. Então, Oxum já é mais difícil. Ogum. Que é tudo muito perfeito, né? Eles tiram um daqui e colocam um lá. Tá certo. É, faz sentido. Então, seu Sete, aí finaliza. Agora só falta a gente terminar com o número do nascimento, a data de nascimento. Daí a gente completa esse ciclo. A data de nascimento que é o combustível, né? É. Mas nós já falamos sobre isso. Falamos, né? Já falamos. Mas não falamos de todos eles. Por exemplo, o combustível que o do meu é o Iemanjá, que tem que colocar amor incondicional nas ações. O Oxalá tem que colocar o quê nas ações? Ah, esse Oxalá ele tem que estar sempre abaixo de um local espiritual. Tá. Tá? Sempre fazer parte, né? Para ele poder entender mais essa fé que ele necessita ter em si. Uhum. Entendi. E quem tem o combustível de Ogum tem que colocar o quê nas ações? É, na força de Ogum ele tem que realmente trabalhar e não parar. Tem que estar sempre trabalhando, fazendo, acontecendo, movimento, movimento, movimento. Normalmente, algum tem uma... Aí, quando no combustível, tem uma preguiça danada. Entendi. Uma preguiça danada. É, eita. Quando as pessoas escutarem, fizerem essa continha, elas vão começar, né? Porque você sabe o seu. É. A menina sabe o dela. Então, quando eu falo, acaba se adequando. Uhum. Você tá entendendo? Entendo. Aí começa a ter esse entendimento. Tá. Agora é Iemanjá. É. Aí Iemanjá no combustível, aí repete. Né? Tem que colocar amor incondicional nas ações. As diferenças, né? Iansã. Combustível é saber a falar a verdade. Né? Sempre, não ter medo, né, de colocar a sua verdade. Porque às vezes o planeta está precisando da sua ideia criativa. Uhum. Então você tem, Iansã tem um poder de criação muito grande. Olha. E aí a pessoa tem medo de estar fazendo isso. Então, de repente, ela pode inventar uma coisa sensacional, né? Exuberante para o planeta Terra e ficar com medo. Tá. Então, poder colocar essa criação para fora. Uhum. Saber também, né? Falar. Uhum. Né? Claro. O Oxóssi é isso. Oh, Yansan. Yansan? É, já terminamos Yansan. Agora vamos começar o Oxóssi. Oxóssi. Então, vamos lá. Oxóssi traz a vibração como combustível da facilidade de aprendizado. Sim, mas tem que colocar o que nas ações? Nas ações tem que buscar sempre o novo. Tá. Mas sem limitar. Sem limitar. Você, o filho da Umbanda, ele só tem que ler, trazer a leitura da Umbanda? Não. Como filho de Oxóssi, ele tem que aprender tudo. Como filho de Oxóssi, ele tem que aprender tudo, porque aí ele vai ampliar a Umbanda que ele concebe. Tá. Entendi. Uhum. E como combustível Oxum, é. Né? Que é você, né? Não, eu sou Iemanjá. Eu sou Oxum no sobrenome. Pro combustível eu sou Iemanjá. Então, quem tem Oxum no combustível, como deve agir? Oxum no combustível, ele vai trazer justamente essa propriedade de adquirir. Adquirir coisas, bens. Vai ter uma facilidade muito grande. Entendi, mas então ele tem que colocar no combustível e nas ações a predisposição de buscar e de fazer as coisas acontecer. É. Tá. Entendi. É, o Oxum tem essa facilidade no combustível. Uhum. Precisa fazer muita coisa, vem. É que nem um ímã de atração. Eita. É muito fácil. E Xangô no combustível é a proteção. Proteção das energias negativas. Então, mas que tipo de ação que cabe mais para quem é de Xangô no combustível? É proteger? É. Tá. É fazer. Que pode fazer que nada vai acontecer. Quer escrever alguma coisa nova aí? Pode escrever que nada vai acontecer. E ele tem proteção. Ele pode fazer o que for. Ele pode pegar, sair daqui meia-noite... Uhum. Para fazer alguma coisa que não vai ter problema. No combustível. Desde que esteja fazendo as coisas certas, né? Que é tudo, uma quantidade se interage com a outra. Tá. Mas se ele tem Xangô no combustível, o que, que o orixá quer que ele faça? Quer que ele haja assim, então? É. Uhum, tá certo. Quer que ele, né, vá desbravar, porque na realidade ele tem Xangô no combustível, mas precisa saber o que ele tem no nome dele. Tá, é claro. Porque uma coisa interage com a outra. Tá vamos certo. Dizer que ele tem. Ele tem Xangô no combustível. Uhum. Mas aí, no nome do sistema, ele tem algum. E aí? Então o que Xangô tá falando para ele? Vai desbravar o mundo, que você tem proteção. Sim. Aí o cabra fica parado olhando pro teto. É. Então, não pode ser isolado, você está entendendo? Claro. Interação entre eles, essa, né? Essa definição, uma coisa liga a outra, um número liga a outro. Que nem tá a mina. A mina tem Xangô, né? Não, ela tem... Xangô na recompensa. Ela tem Oxóssi. Não, vamos dizer que ela tivesse Xangô como combustível. Tá. Tá? E ela tem no nome dela Oxóssi. Isso. Né? É. Então, vamos dizer que ela tivesse Xangô. Então, o que, que Xangô está falando para ela? Vai buscar, fala do conhecimento novo que você tem proteção. Entendi. Olha. E se ela tivesse Yansan? Se ela tivesse Yansan e fosse de Oxóssi, né? E fosse de Xangô. Se fosse de Xangô, Xangô no nome? É, não. Xangô no combustível e Yansan no sistema. Aí tá, aí que pegou, hein? Dá um raio pra todo lado. Xangô no combustível. É, né? Tá falando que tem proteção. É. Então e desce... No nome, o que, que é Yansan no nome? O que, que eu falei que é Yansan no nome? Yansan é que ela faz acontecer. Que faz acontecer. Uhum. Mas aí tem que ter o equilíbrio do nome da linha ancestral. Que ela é guerreira, que ela fala da verdade, tem que falar a verdade, tem que ser honesta e tal. Tem proteção aí. Tá. Mas tem que ser honesta para as coisas começarem a andar. Isso. O que eu quero que você entenda? Verdadeira. Um número se liga ao outro. Não dá para fazer uma leitura só. Tá. Apenas só do nome, só do sobrenome, ou só da data de nascimento. Vocês vão ter que brincar agora. Vocês vão ter que saber de uma coisa ou de outra, para vocês terem entendimento. Tá certo. Entendi. Tá entendendo? Sim, tem que ter uma visão do todo, para poder tem tomar uma... Tomar... Uma, né, um conhecimento a respeito de você mesmo. Sim. Entendi. Tá? Nossa, resumimos bastante, hein? E a saber que isso aqui não é regra, né, seu Sete? É uma forma de olhar para isso, né? É uma forma de ajuda para que vocês possam estar sendo equilibrados e se firmando mais próximo dos orixás. E se firmando mais próximo dos orixás, vocês vão estar mais na plenitude dos vossos guias espirituais. E a partir daí, o que acontece, ramifica isso para a vida de vocês na Terra. Maravilha. O que eu faço com a menina é isso. Eu não quero que ela entenda que ela tem uma sensibilidade espiritual, que ela seja médium. Eu quero que ela entenda a ligação que ela tem com o espiritual. Se ela entende isso, se firma assim na Terra como no céu. Tá. E tudo fica mais fácil, né? Para subir os degraus da vida. Menino Viscardi, eu agradeço. Tá. Eu também. Mas, seu Sete, a gente ficou de fazer mais outras coisas, a gente vai deixar para uma outra oportunidade, tá? Uma delas é colocar um elemento para cada orixá. O senhor consegue fazer isso rapidinho? Eu acho que vai ser complicado, porque eu queria explicar os elementos. Eu quero falar onde é o elemento fogo em vocês, onde é o elemento água, tá onde bom. É o elemento terra. Vamos deixar essa para outra. Outra coisa... Ar. Tá certo. A outra coisa, vamos deixar essa para outra então. Outra coisa que a gente vai deixar para outra também é o senhor pediu para eu colocar desde 1980 até 2013. Ah, esse eu queria fazer, viu? Muito importante isso, mas... Então, mas ela não tem tempo, seu Sete, ela agora. Tem tempo. Depois é. Depois a gente volta e o senhor fala disso. Então, que é dividido por 7 anos, né? E tem uma qualidade de temporada de 7 em 7 anos, não é assim? Mas sabe o que a gente poderia fazer? Se nós poderíamos, antes de eu fazer agora, porque ela está me pedindo isso agora, antes da gente fazer, porque você já entendeu, né? Já entendi. Se poderíamos fazer a numerologia... da Umbanda que vocês conseguem. Tá. Né? Uhum. Porque senão você vai ficar devendo esse diálogo para esse povo que concebe, como a menina, as forças de Orimá e Ori. Ah, sim. Então o próximo a gente faz desse daí. Né? Tá. E daí depois a gente faz desse outro. É, porque para ela vai ser muito interessante, para você também. Vai, né? Vai sim. E vai ter um entendimento, porque aí entra aí uma particularidade que só a Umbanda que vocês concebem. Eu não vou falar isso. Tá bom, meu filho. Nós vamos fazer. Então, ó. Ela, como você sabe que Exu é escravo, né? Ela falou, seu Sete, não fale isso. Então eu já... Não, eu sei que muita gente vê Exu como escravo, né? Mas já entendi sua brincadeira. Olha... Então, a gente vai tratar no próximo dos elementos e dessa mesma forma de numerologia, mas usando a outra tabela que inclui Ori e Orimá. Isso. Tá isso. Bom. Tá? Tá bom. E daí a gente, na outra, trata daquilo que o senhor me pediu para escrever os anos desde quando eu nasci até hoje para dividir. É, para vocês entenderem o que acontece no planeta e o que os orixás trazem aí para as coisas... Que vocês vão entender. De 7 em 7 anos. Uhum. Tá certo. Agradeço mais essa oportunidade. Graças a Deus. E que vocês possam aí ter entendimento, esse conhecimento, justamente, é como se fosse um tempero, tá, minha gente? Abro mental é um tempero, não é uma verdade para que vocês possam aí desequilibrar aí, né? Pelo que você entende, como seu orixá da frente, seu ancestro, que está à direita, que está à esquerda, não coloque isso como uma base dentro da hierarquia em qual você acredita, dentro da sua Umbanda. Isso é só um tempero, para facilitar a sua caminhada, e para você equilibrar mais esse seu mental, trazendo o firmamento da sua reforma interior. Agradeço humildemente, menino Luiz Carlos. Graças a Deus. Vamos nos falar. Vamos, a gente se fala logo, seu Sete. Que Deus abençoe o senhor aí na sua jornada, muita proteção para todos nós. E logo nos encontraremos novamente para poder tratar desses assuntos, viu, meu querido? Que assim seja. Tchau, até logo. 7 vezes no caminho, 7 vidas, 1 destino. 7 amores são uma história, um desejo trabalhador. Com ele sempre ao meu lado, sei que estarei de pé. Ao vi 7 encruzilhadas, o meu amigo de fé. Laranjo! Salve seu 7 encruzilhadas! Era madrugada, quando uma gargalhada na encruza ecoou. A lua brilhava, a rua iluminava os caminhos por onde Exu passou. Quando o galo canta é hora, 7 vezes o sino bateu. Com sua capa vem exuberante, homem nobre e elegante, meu 7 em cruz apareceu.